Aleluia, aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Se você conseguir, fique em pé diante dele, erga seus braços um pouco para ele, para nós fazermos a confissão da palavra dele. Então todos juntos, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória, glória a Deus. Aleluia. Então pode sentar. Sejam bem-vindos nesta noite aqui. Deus abençoe seu coração, a sua vida. Aleluia. Então, infelizmente, muitas pessoas não conseguem se entregar a Deus na hora da adoração. Porque falta prática, falta treino. Então, aqui a igreja é só para te dar uma ajuda para você fazer em casa. Então, você tem que buscar esta prática na sua casa, exercer para você ir se entregando a Deus. Porque uma vez que você se entrega, ele vai operar na sua vida em todas as áreas, porque ele é o teu Senhor. Mas enquanto você não deixa, ele não é o teu Senhor. Mesmo que você tenha aceitado Jesus, se ele não é o teu Senhor, porque você não se entrega, ele não pode agir nas áreas que você precisa para ele te abençoar. E nem vai conseguir servi-lo. Então isso é uma entrega que nós temos que ir fazendo. E é muito bom quando a gente consegue fazer o que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis aflitos. Ele não falou que é para você ir lá na casa de um, que é para você ir atrás do outro, que é para você fazer isso. Ele não disse isso. Quando você está aflito, Jesus falou: vem a mim. Não é? Então você tem que aprender a entrar nos átrios do Senhor. Não é? E como a Bíblia diz, entrar nos átrios do Senhor e ser como os cedros do Líbano, né, que são plantados lá, né, para enfeitar, para estar lá na glória de Deus. Porque nessa condição, ele vai abençoar cada pessoa até na velhice, como um jovem. É isso que ele diz, não importa a idade. Ele vai dar as bênçãos como de um jovem para as pessoas mesmo velhas. O que você acha? Então isso é entrega, é preciso aprender. Porque quando você está envolvido na presença de Deus, você se desconecta do que está aqui no natural. E é isso que Deus quer. Tá? Que você aprenda a andar aqui com aquilo que é espiritual, com aquilo que é do céu, conforme está escrito em Colossenses. Pense nas coisas lá do alto, não as daqui, e depois ele faz uma comparação das coisas do alto e as coisas daqui. Que então, as coisas do alto, tipo, como que eu vou saber se eu estou pensando nas coisas do alto? Existe um termômetro que se chama paz. Ele diz, se você estiver com este termômetro sempre te avisando aonde você está, você nunca vai falhar. Você nunca vai entrar nos laços do diabo e ser derrotado. O que você acha disso, gente? Deus deu tudo para nós. A religião é que é um estado. A religião é coisa da mente humana. Tá? Que qualquer um de nós pode fabricar uma religião e andar nela. Por isso que nós temos a palavra de Deus e o Espírito Santo. Então, quanto mais eu vou praticando, gente, que eu posso querer entrar na presença de Deus e não entrar. Não é que eu sinta alguma coisa, mas é uma condição espiritual que eu consigo saber sintonizar o que é espírito e o que é alma. São dois canais que nós temos que aprender. Isso é uma vivência. Nós só sabemos andar no canal natural, porque nós nascemos assim. Então, nesse canal, a gente sabe o que nós vamos fazer, mas no outro nós não sabemos, porque falta prática. É tudo racional. Então, nós precisamos aprender com o Espírito Santo. E, aos poucos, nós vamos nos desligando das coisas do mundo que a gente sempre pertenceu a elas, aonde Deus não está. Então, existe, isso é uma regalia, hein? Cá entre nós podemos estar aqui fisicamente, né, mas sermos do céu. Isso é uma glória. Jesus mostrou como é que faz. Então, ele é o padrão, ele é o exemplo e todo o ensino de como nós temos que proceder para andarmos aqui na terra e sermos dele. Então, tem muita coisa por aí que parece que é, mas não é. É o que a Bíblia diz, sofisma. Tem uma aparência, mas não é. Então nós temos que cair fora dela. De aparência e andarmos no Espírito. Gente, isso é uma glória de Deus concedida para nós. Nós podemos andar com Jesus agora. Do mesmo jeito, aliás, de uma maneira muito mais eficiente do que quando ele esteve, porque ninguém era nascido de novo. Ninguém entendia o que ele fazia. E agora nós podemos entender porque temos a natureza dele. Então procure ir se entregando para você ser uma pessoa espiritual. Ser uma pessoa de Deus, não uma pessoa natural. Tá? Porque você tem toda uma natureza de Deus aí no seu espírito. Então deixa isso crescer. Isso não pode ficar nanico. Não pode ficar aí atrofiado dentro de você, porque você não dá chance. Isso tem que crescer e virar um gigante dentro de cada um de nós. Quanto mais você busca Deus. Acontece que quando a gente está nessa busca de Deus, mil coisas virão para a nossa vida para a gente parar de crescer. Tipo assim, seca, né? Você plantou lá uma semente, daí vem uma seca, vem uma praga, e vão vindo as dificuldades, vão faltando nutrientes, ou então chove demais, sei lá, está acontecendo tantas coisas para gorar o nascimento, ou seja, o crescimento daquela semente que tem que crescer e virar uma árvore. Então nós somos assim, nós começamos a orar empolgados e tal, né? A nossa alma está por ali, meio envolvida com as emoções, ela não está nos atrapalhando. Mas quando o Espírito começa a comandar a alma, ela é poderosa. Ela vai fazer você parar. É a sua alma que vai fazer você parar. Então, a sua alma, ela vai arrumar muitas atividades para você. Tá certo? E as pessoas vão achando que tudo é Deus que está trazendo. As coisas vão fluindo e a sua alma vai se embrenhando nas coisas naturais e a vida espiritual ficou para lá. Você não ora mais, porque você tem muito compromisso, você tem muito serviço, você tem muita atividade e você tem muito lazer acoplado a isso tudo. E Deus já ficou lá atrás, longe, como quando você era uma pessoa ímpia, pagã, sem Deus. A sua alma faz isso com você. Por isso que Jesus falou, quando a palavra é proclamada, semeada, imediatamente vem o diabo para roubar. E aí ele descreve que jeito que ele vai roubar. Tá? Mas o Senhor diz que nós temos que ter um terreno fértil, que é um coração, aceitar a palavra. Por que não aceitar a palavra? Por que que nós vamos querer que tudo, tudo na nossa vida seja acima de Jesus? A família, em primeiro lugar, acima de Jesus. Depois o trabalho, os negócios, o dinheiro, e depois as atividades, os relacionamentos, as posses e tudo mais. E Jesus, o dia que der certo. A hora que dá, eu vou para ele. Não posso ir qualquer hora para Deus. Então veja que isso daí é um engano. É um engano de Satanás com a nossa carne, porque ele sempre dominou a nossa vida nessa área. Então para você ficar liberto disso e ter esse encontro poderoso com Jesus, é uma opção. Você que vai ter que escolher. Você que vai ter que ter o seu momento com Deus e com a força dele, com a presença dele na sua vida, você vai crescendo e deixando as outras coisas que não têm a prioridade primeira. Porque ele diz que se você quiser ser um discípulo dele, é para você tomar a sua cruz e segui-lo. Então a sua cruz é o quê? A sua vida. Mas como é que eu vou largar a minha vida? Não é para você largar do jeito que está agora. É um crescimento. Você tem que ir buscando, você vai crescendo e você vai optando por Jesus. E quando as coisas vierem, você vai saber encaixar tudo e não largar. É assim que tem que ser, para nunca mais. Porque Deus nunca vai largar ninguém. A menos que a gente largue. Ele diz, olha, você é infiel, mas eu sou fiel. Então, se eu sou infiel, eu estou largando ele. Mas se, como ele é fiel, eu posso ir para ele, buscá-lo. É demais. Esse nosso Deus é infalível. Quem que é infalível? Não existe só ele. E por que que nós não optamos por ele? Ficamos atrás de tantas coisas para nos favorecer? É tudo barco furado. Então não vamos andar no engano. Então essa prática da adoração é muito importante, porque você vai se envolvendo com ele e você vai adquirindo confiança. Confiança. Você tem confiança em dar passos na sua vida? Decisões que você tem que tomar? Você tem confiança que Deus vai estar lá? não é? Deus falou que era para eu ir para a igreja do pastor dele. Primeira vez meu marido deixou. Tudo bem, foi maravilhoso. A segunda vez ele, ah não, acho que você não vai. Acho que você não vai. Deus disse, eu levantei, a passagem estava reservada, mas eu não tinha pago. Porque estava aquele impasse de, não, você não vai, não sei o quê. Mas eu precisava da autorização dele. Às vezes nem é tanto dinheiro que a gente precisa. A gente precisa das coisas estarem na visão de Deus. Naquele momento, eu precisava da autorização do meu marido. Mas Deus falou que era para eu ir. Mas Deus não falou que era para eu desrespeitá-lo. Deus não age dessa maneira. Deus não age em rebeldia, em hipótese alguma. Mas eu tinha que dar esse passo, mas eu dei porque eu tinha muita confiança em Deus devido ao tempo que eu passava a sós com Ele. Se você não passa tempo a sós com Deus, você não tem confiança em Deus. Você jamais vai dar um passo porque você pensa que você está sozinho. Então eu levantei no dia da viagem, eu falei assim, bom, eu já vou cozinhar o feijão, já vou deixar aquelas carnes separadas, porque era eu que cozinhava, mas aí era a moça que trabalhava lá que ia pegar as coisas que estavam feitas no freezer para servir todo dia, não é? Então, eu falei, eu já vou deixar tudo preparado e tal, mas eu não queria pegar a mala não. Deus falou assim, ó, vai lá, pega a mala já. Deus falou para mim. Eu queria ficar na cozinha cozinhando. Tipo assim, a hora passa, eu não vou, né? Se não arrumar mala, eu não vou mesmo. Tá tudo tão difícil. Deus falou, vai, pega a mala. Aí eu chamei a menina, ela me ajuda, pega aqui a mala lá em cima, aquela lá, por favor. Ai, meu Deus, Deus pode arrumar. Eu arrumei a mala, deixei lá. Chegou a hora do almoço, meu marido não chegava. Ele tinha que vir para falar que tudo bem, que era para eu ir, mas ele sabia que era isso que eu tinha que fazer e não vinha. Aí eu corri atrás dele, ligar, mas você tem que vir, e não sei o que, já era uma e tanto, ele não vinha. Ele falou, ah, não, hoje não vou, não, mas você tem que vir, você tem que vir, nós vamos acertar esse negócio. E orando, ele não veio. Aquela hora, ele chegou muito mais tarde, tipo 2 horas, gente, eu tinha que sair de casa às 4, o voo era às 9, nada resolvido. Ele chegou 2 horas e falou assim, não, eu já falei, você não vai, você não vai. Eu disse, mas eu vou, claro que eu vou, eu preciso ir. Eu tenho que dar continuidade nisso. Ele falou, não, você não vai. Você não vai, das costas saiu. Eu fiquei orando, as crianças vai entrar debaixo da coxa da minha cama e ficar chorando. Eu disse, não, não chora. Deus está aqui, Ele vai fazer alguma coisa. E eu fiquei lá sentada, orando em línguas e louvando o Senhor. Fiquei sentada, orando em línguas e louvando, porque eu sabia o que Deus queria que eu fizesse. Só que o que Deus quer que a gente faça exige fé e confiança, que o diabo não vai deixar. Então, quantas vezes na sua vida você passa por situações, que talvez não seja essa, nunca vai ser igual a minha, mas uma situação que você precisa confiar em Deus. Senão você pode morrer, pode ser uma doença, pode ser, sei lá, você pode perder tudo que você tem, pode ser uma situação financeira, pode ser um relacionamento, haver um de marido e mulher, haver um divórcio, pode, sei lá, gente, mil coisas. Qualquer situação. Ele só foi falar que sim às 11 horas da noite. Depois de muita luta, eu não desisti, eu fiquei firme na frente do diabo. Que era o diabo que estava fazendo esse empecilho. Eu fui ordenada pastora naquela vez, na igreja do pastor dele. Foi em outubro de 2000, do ano 2000. Então ele não queria isso jamais. Tá? Então se eu tivesse medo de que Deus não ia agir, eu ia ficar intimidada com o não do meu marido. Mas era um não contra a vontade de Deus. Por isso que você tem que saber aonde você anda, o que Deus quer dar para você. É uma pena você não saber o que Deus quer dar para você. Você não sabe que você não ora em línguas, não lê Bíblia e não passa tempo com Deus adorando. Porque se você soubesse, você iria ter a força dele para fazer o que ele quer. Então, 11 horas da noite, ele disse que sim. Então, eu tive que ligar para o rapaz da agência, ele abriu a agência no sábado para me imprimir uma passagem. Isso foi no ano 2000. E eu viajei no sábado à noite. E meu marido disse, bom, é isso que você quer? 11 horas da noite. Então faz o que você quer. Já que é isso que você quer, então faz. Vai, pode ir. Tudo bem. E toda vez era uma coisa. E quando eu voltava, aí ficava quanto tempo aquela situação que nada está bem. E quando eu dizia, bom, então agora já daqui de 20 dias, sei lá, vai ser mais outra vez. Estava careca de saber. Foram 12 anos, 3 vezes por ano. Mas se você não confia em Deus, como é que você vai receber o que Deus tem para você? Eu louvo a Deus por tudo que eu fiz, porque foi maravilhoso. Eu estou aqui hoje, com segurança, fazendo o que Deus quer, ainda posso ajudar você. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não ia estar aqui, isso não ia existir, e nós não íamos ter recebido tantas bênçãos. E a tua vida poderia estar numa situação lastimável. Porque nós somos um pelos outros. Vocês entendem, queridos? Então vale a pena nós ficarmos na presença de Deus. Ele tem muito para dar. Não é ter uma insistência porque quer obrigar. Não, porque é bom, porque faz bem. Porque vale a pena você ser liberto da sua carne e do diabo e andar com segurança, embora tenham dificuldades. Porque o diabo vai ver com dificuldades. E se você não tem confiança em Deus, como é que você vai ficar firme? Igual um soldado. Porque o soldado que tem medo, ele é baleado, meu. Cai morto ali. Ele tem que confiar. Não é? No comandante que está dizendo, vamos avançar. Ele tem que confiar. Então nós somos assim. Nós temos que confiar que nós podemos. Mas é Deus que dá essa confiança. Porque Deus te ama, Ele quer acertar a sua vida. Ele quer acertar as coisas para você. Para você ser uma pessoa guerreira, que não se dobra diante das circunstâncias. Por isso que é importante adorar a Deus. Adorar a Deus te dá confiança. Quanto mais você vai adorando, você vai entrando naquele clima da adoração. Às vezes é difícil, mas às vezes é fácil. Não importa se é difícil ou fácil. Você tem que fazer isso. E Deus vai começar a agir na sua vida. E os dias difíceis? Você vai ficar em pé do mesmo jeito, você não vai cair. Você não acha isso bom? Claro que é. E nem você vai carregar o cansaço dos dias difíceis. Eu fazia tanta coisa naqueles dias que eu estava criando as minhas filhas ainda. E ainda fazia tudo e nunca fiquei exaurida. Nunca. Sempre com a força de Deus. Coloquei ele em primeiro lugar. Não fui em festinha na escola, não fui na festinha não sei de quem, não participei de nada. Nada. Isso atrapalhou o quê na minha vida? Nada. Absolutamente. Porque eu tinha entregue a minha vida ao Senhor. Ele é muito mais importante do que eu ver minha filha se apresentar lá na escola. Meu marido não estava vindo aqui e falou, vai lá você, que eu não vou. E elas entenderam, nem por isso estão com problema por causa disso. Agora elas sabem como vão criar os filhos dela. Que Deus é importante, tem que estar na frente. Vocês estão acompanhando? Se você não souber colocar Deus na sua vida, toda circunstância natural vai sugar você. E você vai naufragar na hora da sua dificuldade. Porque o diabo não brinca em serviço. Ele vem para matar, roubar e destruir. É o que ele faz. Ele fica esperando, despreita, para ver que hora que ele vai atacar e ver se a gente cai na dele. Até o soldado forte, ele vem e vê se mata. Porque ele quer ver qual é a nossa reação. Tá? Então ele só vai ver na hora da situação como nós vamos responder aos ataques. Tá valendo, queridos? Então entrega a sua vida a Deus. É muito importante o seu horário com Deus. Tem que ser acima de qualquer compromisso que você tem na sua vida. Deus vai sustentar você, guardar você, proteger você. E te dar paz. E vem como seu auxílio. Porque Deus quer ver se você vai, porque Deus nos conhece. Então, Ele só está observando se nas horas difíceis, ou qualquer hora eu estou pendendo para Ele, ou para a minha carne, para o mundo. Eu quis provar para Deus que eu estava pendendo para Ele. Qualquer coisa que aparecia na minha vida, eu dizia, Senhor, você. Não isso, eu não quero. Eu quero você. E eu sempre quis e vou querer muito mais. Isso só está valendo a pena. Estão me acompanhando, gente? Porque você vai entrando num lugar onde você só recebe dos favores de Deus. É bárbaro. É muito bom. É bom, vale a pena. Então, vão se entregando. Cada dia, leia a Bíblia. Porque aos poucos você vai gostando de ler. Ela vai trazendo paz para você. Você vai gostando do que você está lendo. Vai ficando interessante. Mas isso é aos poucos, é um envolvimento. Não deixe que tudo da sua vida entre no lugar de Jesus. Procure ter um relacionamento bom com Jesus. E isso é na sua vida pessoal. Para você chegar aqui na igreja, tem uma crença, né? Então, é o que eu escrevi nessa carta aqui, de novembro, que é importante nós aprendermos a ter a mente do reino de Deus. A mente de Deus, como ele pensa. Então, um exemplo que eu dou aqui é como que Jesus se portou na tempestade, quando eles estão no barco e vão atravessar, né, o mar para lá, que ele encontra o gadareno, que ele foi lá só para isso, para libertar aquele homem. Puxa, mas será que não tinha outras pessoas para ele libertar naquele lugar? Estava cheio. Mas por que só aquele? Porque aquele é o que estava envolvido com Deus. Então, sabe, o pensamento de Jesus na hora daquela tempestade, enchendo o barco de água, aquele navio já enchendo, já ia virar. A mentalidade dos discípulos, dos apóstolos que estavam com ele era qual? Gente, vamos tirar essa água. Porque é a água que vai afundar. Não era a água que ia afundar. Era a falta de confiança em Deus. O mestre estava lá, estava tranquilo, descansando, porque ele já tinha trabalhado pra caramba. Ele estava numa condição de homem aqui na Terra, mas ungido pelo Espírito Santo. Então nós podemos fazer a mesma coisa. Ele estava descansando, mas sabia que não ia afundar. Porque a fé dele é a fé de Deus. Comanda, mente. Ele levantou uma fé. Vocês não têm fé? Parabéns, tempestade, pode parar e tudo ficou parado. E ele, meu Deus, que é isso? Então, é isso que eu estou abordando aqui nessa carta, que nós temos que ter a mente de Cristo, é isso, a mente de Deus, como ele pensa. Ele pensa sem problema, porque ele não tem problema, nenhum problema envolve ele, ele não vê problema. Então, é isso que Deus quer, que nós não estejamos envolvidos com os problemas, com as circunstâncias. Mas isso é uma caminhada. Então vale a pena você dar uma lida nessa carta e dar uma estudada para você ir se entregando para a vida espiritual. Porque se você vai se entregando, você tem paz. É maravilhoso você ter paz, não ter um tormento e não dormir. Por que você não dorme? Porque está atormentado, está em perigo, que o diabo está falando. Nós jamais vamos estar em perigo se estamos na presença de Deus. Por pior que seja a situação. Porque o barco estava enchendo e eles viram que o barco ia afundar. Mas Deus nunca viu que o barco fosse afundar. E ele estava lá dentro. Então, ele tem que estar dentro da nossa vida. No nosso barco. Aprende isso. Vale a pena, meus queridos. E, continuando isso, esse livro do Kenneth Hagin, Saia do Vale. Deus não quer que a gente fique lá no vale escuro, sem direção, sem proteção, sabe? Sem a presença de Deus. Ele quer nos colocar bem no alto, com visão, a visão de Deus. Porque quando você está orando, você está em comunhão com Deus, você começa a ver além das circunstâncias. Você sabe que aquilo vai ter fim, que já tem solução, que já foi dada a vitória. Então você não está no vale, você está no monte. O que você acha disso? Você não tem problema de estar inquieto, de estar abalado emocionalmente. Porque você não está no problema. Ele está ali, mas você não está nele. Ele está querendo fazer uma pressão sobre você, mas você não permitiu. Por isso que o maior está diante de mim. Vocês estão acompanhando? É isso que ele está abordando neste livro aqui. É ter esta paz. Vale a pena, gente. Quem que está oferecendo isso para você? Só Jesus. E como não amá-lo acima de todas as coisas? Eu tenho que amá-lo, gente, acima da minha família. Não que eu vá pôr a minha família no lixo, ou que eu vá agora ser uma andarilha, uma louca, não é isso. Eu tenho que amar tanto meu Jesus, que eu sei que ele está cuidando de cada situação da minha família. Por isso que eu me entreguei a ele e disse, agora eu não vou nessa coisa aí que você está fazendo. Eu não vou poder ir. Você vai me desculpar. Vocês estão acompanhando? Eu não vou porque eu estou com Jesus. Estou precisando disso. Eu não vou largar Jesus para ir nisso. Mas chega uma hora que você pode. Sim, você vai ter uma direção de Deus onde você sabe que você pode soltar um pouquinho e já voltar. Deus permite. Existe isso e você vai estar em comunhão com Ele. Você vai saber quando você vai poder fazer isso. Não é demais? Sim. É maravilhoso. Então é isso que ele está abordando neste livro. E uma das dos itens que Jesus coloca em Marcos 4 sobre o diabo roubar as nossas bênçãos é os afazeres da vida, este relacionamento nosso com a família, onde nós somos o Deus da família, onde nós só fazemos coisas para agradar a família e não a Jesus. Parece uma coisa tão forte que Deus é um louco. Não, para o mundo ele é. Porque tem coisas que a família quer sugar de nós para nos tirar de Jesus. Por que a família toda não vai para Jesus? Então, se a família toda não vai para Jesus e eu fui, eu tenho que estar firme para acontecer, igual Raabe, igual Noé, que quando a coisa ficou preta, ele colocou a família lá dentro. Vocês estão me acompanhando? Ah, vai, com certeza. Então, vale a pena toda a entrega a nós, porque Deus não mente. E aquele homem entregou 100 anos a salvação para o mundo. Como o pastor dele diz, era uma língua só, corria rápido. Uma língua só? Não tinha esse negócio de traduzir que ninguém sabia o que estava falando? Era um idioma só. Todo mundo ouviu que o Senhor ia fazer o julgamento. E ninguém se dobrou. Só Noé. Mas como ele obedeceu a Deus e foi fiel 100 anos, Deus destraga a sua família. Com a graça de Deus, ele foi abençoado. E nós seremos também. Não é demais, gente? Então, o que você está esperando para entregar a sua vida 100% para Jesus? Será que Deus não está falando com você aqui? Quantas vezes você vem aqui e Deus fala a mesma coisa e você não se entrega a Ele? Por quê? Por que que você não se rende? Por que que você quer levar uma vida carnal em vez de você levar uma vida com Jesus? E esse outro livro da Marilyn Henrique, A Bíblia Pode Mudar Você, ela também vai dar exemplo mostrando que a palavra de Deus muda todas as situações da nossa vida. Todas. E ela vai dar, então, exemplo daquelas pessoas, que ela vai estar aqui, mas está cheio a Bíblia, de pessoas que deixaram a palavra de Deus mudar a vida delas e elas se tornaram um grande testemunho de Deus. Nós podemos tornar também grandes testemunhas de Deus, dele agindo na nossa vida, se nós permitirmos. Tá, querida? Então vamos continuar o ensino, porque já foi uma batelada de ensino. Já poderíamos até terminar. Mas, oh, gente, não se iludam com posição social, com o dinheiro que paga as suas contas mensais. Isso não quer dizer que você está bem com Deus e Deus está bem com você. Estar bem com Deus é se entregar a Ele. Não é o quanto que você tem de dinheiro que você recebe e o que você faz. Isso não quer dizer bênção. Tá? Você vai estar bem como filho pródigo. Quando ele veio e se entregou ao pai, ele fez um banquete para ele. O outro ficava lá, mas não fazia nada. E nunca soube receber de Deus. Nenhum banquete, nenhuma bênção. Fazia tudo por conta própria, o filho mais velho. Estão acompanhando? Então, não se acomode. Se você consegue pagar suas contas todos os dias e todos os meses, não se acomode. Isso não quer dizer bênção. Bênção é o seu relacionamento com Deus, seu Pai. O tanto que você fica com Ele. Então vamos lá agora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 18, não, 17. Isso, deixa eu ver aqui. Capítulo 18, queridos, capítulo 18. Nós vamos observar aqui, vamos ficar bem atentos ao que Jesus vai falar, porque de repente dá a impressão que eu estou sendo uma pessoa exagerada. É porque ela é Carola, ela decidiu, ou Deus que chamou ela para fazer isso. Não, mas Deus quer te chamar. Mas você não ouve. Ele até te chama, mas você não ouve. Então, não tem questão de carolícia, disso ou daquilo, não tem desculpa. É para cada pessoa. É uma opção que nós fazemos para ouvir Deus ou não. Então, Deus quer, em primeiro lugar, corrigir tudo que está errado no nosso modo de pensar. Calha bem a carta desse mês. Tá? Se nós estamos pensando do modo espiritual ou modo natural, ou se o que está me guiando é uma teologia doutrinária, que não é o que vem do Espírito Santo, o que é a doutrina de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitas raízes de doutrina em nós e nós precisamos ficar livres dessa religião. Então veja capítulo 18 em Mateus, versículo 1. Olha só. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso já começou a ficar forte. Entrar no reino dos céus é ser salvo. Nós já sabemos que a igreja está cheia de gente que não está salva. É verdade. Só está salvo quem se entregou mesmo e leva uma vida padrão de Jesus. Então, atenção. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, Jesus, o que ele começa a fazer aqui, nas primeiras palavras já, ele está corrigindo a teologia dos fariseus, da elite religiosa judaica. Porque para eles era só fazer aquelas coisas aparentes que eles estavam tudo bem com Deus. Certo? Então, Jesus já explica lá naquela passagem, na parábola do filho mais velho e do filho pródigo, mostrando a diferença de quem tem relacionamento com Deus, um coração que está pronto para se arrepender e para receber ensino e instrução, e aquele que não quer receber nada, que já acha que sabe e que está tudo bem. Então, Jesus veio corrigir aqui a teologia dos judeus, da elite religiosa. Porque quando ele fala aqui que se nós tivermos um coração de criança, então nós vamos entrar no reino do céu. Porque a criança, no versículo 4, ele diz, é porque ela se humilha, ela aceita ensino. Vou dar um exemplo mais bobo, mais fácil de entender. Se você pegar uma criança desde pequena, 2 aninhos, 3 aninhos, começar a falar de Papai Noel no Natal, ela vai acreditar ou não? Claro que vai, porque você ainda vai até mostrar a figura do Papai Noel e que ele traz presente. Ela acreditou ou não? Isso é um coração de criança. Você tem que aceitar o que Jesus ensina, o que Jesus fala. Isso é um coração humilde, dócil. E é isso que ele fala aqui no versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar, nós temos que nos humilhar, sermos humildes aos ensinos de Jesus. E isso vem do nosso espírito, não vem da nossa alma, porque a nossa alma não é humilde coisa nenhuma. Já vimos muitos ensinos sobre isso. Ela é altiva, ela é orgulhosa, prepotente, ela sempre foi o nosso Deus. Ela é uma área da nossa vida caída ainda, não salva. Ela vai ter que se alinhar com o pensamento do espírito, um sofá reformado, como se fosse nova, salva, mas não é. E se eu largar um pouquinho de trazer esse alimento espiritual para ela, ela já volta a ser o sofá velho. Ela já volta a ser a alma velha, prepotente, orgulhosa, que jamais vai aceitar o que Deus fala. Então, por isso que nós temos que saber qual área que está nos guiando. É o nosso espírito ou é a nossa alma? A nossa mente, o nosso intelecto, a nossa razão? Porque Jesus falou que a criança, ela é humilde porque ela recebe ensino. Ela recebe educação cultural. Sim? É Papai Noel, pronto. A criança acreditou que tem Papai Noel, vai me trazer presente. Mas se você também não ensinar Papai Noel, nunca vai acreditar que existe Papai Noel. Nunca nem ouviu falar, será que é mentira, bobagem? Papai é aqui que está dando presente. O papai é a mamãe. Pronto, a vovó, sei lá, quem for. Então ela vai acreditar que quem está dando presente é o papai e a mamãe, a vovó, quem for. Estão acompanhando? Isso é um coração humilde. Você tem que crer no que Jesus diz. Mas você só vai crer se você orar em línguas. Por isso que o Espírito Santo veio com essa linguagem do céu. Se eu não orar em línguas, eu não vou crer no que Jesus diz. Eu vou ler aqui e não vou aceitar. Então, este processo de engano que se levanta na minha mente, ele tem um início. Como que a nossa mente racionaliza. Então, nós podemos ver isso que a Bíblia ensina. Vamos ver aqui em Mateus mesmo, capítulo 13. Vocês estão me acompanhando nesse ensino? Vocês estão tão quietos que eu já estou um pouquinho preocupada com vocês. Não dão nem um alôzinho? Bom, um sorrisinho já melhorou. É. Não é? Então, nós vamos ver aqui. O Senhor vai nos mostrar no versículo 53 de Mateus 13, como que a nossa mente se levanta com os seus raciocínios lógicos para trazer uma teologia, uma doutrina humana errada, fora do Espírito. Nós somos assim. E Jesus já ensinou aqui. Essa passagem nos ensina. Então, versículo 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizendo: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Então, todo mundo sentado vendo os milagres, tudo acontecendo, né? O cego vê, o paralítico anda, tudo acontecendo, o endemoniado fica liberto, lá um que não tem braço cresce o braço, que nem tudo está escrito aqui. Mas coisas assim fantásticas acontecendo. Que aqui nem pode ser muito, porque eles começaram a usar a razão. Peraí, mas vem cá, como é que ele tem esse poder se ele nem cultura tem? Quem é esse cara? Desculpa. Ah, peraí. Versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Agora ele tem esse poderzão de Deus aqui, mas ele é daqui, do nosso vizinho? Lembra que a gente mandou ele fazer umas mesas lá para nós, uma cama? Esse cara é carpinteiro. Ah, tô me lembrando. É, filho do José, ele trabalhava lá até onde? Agora me aparece aqui, dando uma de Deus, fazendo essas coisas todas. Eles viram. Viram e nunca ninguém fez. Nunca. Nunca ninguém fez. Nunca. Eles viram e começaram a racionalizar. Então, nós somos assim. Vocês estão me acompanhando, gente? Nós vamos deduzindo as coisas com a mente natural através do que nós estamos vendo e ouvindo. Peraí, mas como que é isso? A mente já entra em ação. Assim é a nossa mente. Prepotente, altiva, não se submete e orgulhosa. É diferente do nosso espírito com a natureza de Deus, que é humilde. Porque Jesus seguiu toda a orientação do Espírito Santo e obedeceu ao Pai. Mostrou como que é a humildade, certo? Nunca foi contra, nunca a gente viu, e ele nunca fez nenhum questionamento ao que o Pai quis que ele fizesse. Embora ele fosse uma pessoa que tivesse a visão dele e a vontade, mas ele não seguiu. Aí teve a vontade, porque ele disse: Pai, se é da sua vontade, afasta de mim esse caso. Ele sabia que ele tinha que fazer isso. Não era a vontade dele, mas ele orou para conseguir fazer o que o Pai quis. Que era muito difícil. Estão me acompanhando? Então, vejam aqui nos 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, eles ficaram escandalizados, eles ficaram, questionando. É uma pessoa, mas como é que faz isso? Não, isso aí também não é assim, não. Certo? Então, aí que a nossa mente começa a duvidar dos ensinos de Jesus. O processo é esse. Ela se levanta e começa a dar uma orientação falsa do que não é a palavra de Deus. Embora a mensagem do Evangelho seja poderosíssima. E muitas vezes não funciona por causa do modo como eu estou recebendo. Tá? Então, eu preciso me submeter à mensagem e orar, a mensagem que eu estou ouvindo, e orar para avaliar se é realmente aquilo. Então, nós podemos ver isso em João capítulo 7 agora, versículo 12. Não é só para você ouvir, eu tipo assim, ó, gostei ou não gostei, não é por aí. Não existe, não é assim que é. Que nós fazemos com os ensinos, tá certo? João capítulo 7, vamos ver aqui, versículo, vamos ver, vou começar aqui no 10. Ele diz assim: mas depois, acompanhando aí, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, não precisa continuar tudo aqui, mas ele está falando que se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Está ficando claro tudo o que eu venho falando aqui, queridos? Jesus está ensinando. Se eu quiser fazer o que Deus, meu Pai, quer, eu preciso conhecer a doutrina. Senão eu vou inventar. Como nós estamos vendo por aí, está cheio de igreja, né? Que as igrejas são mais uma empresa com tudo funcionando lá, menos o Espírito Santo e a vontade do Pai. Certo? Nós temos uma regalia aqui que nós estamos estudando, buscando saber qual é a vontade do Pai para cada um entrar no seu chamado. Se a igreja local ensina, aqui não quer andar nos ensinos e crescer, tem quem está querendo fora usando estes ensinos. Por aí tem. Então está valendo de alguma maneira. Então, para eu saber o que é a verdade, Jesus não falou que ele é a verdade? Então, gente, agora são 9h20. É uma verdade. É uma realidade, eu quero dizer. Desculpe, é uma realidade. Mas a verdade é o que Deus diz. É o que ele diz aqui, que se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se vem da pessoa. Ele diz: vocês têm que saber se eu estou falando de mim, o próprio Jesus, ou se o que eu estou falando é a doutrina que vem do meu Pai. Você tem que saber que se o que eu falo é o que eu estou inventando ou se isso vem do Pai. Mas isso você tem que estudar. Você tem que passar tempo estudando, orando em línguas, o Espírito Santo vai testificar. E você tem que saber se você não está inventando na sua cabeça alguma coisa também para não aceitar o que é de Deus. Então aí entra a oração em línguas. Vocês estão me acompanhando, queridos? Por isso que o diabo não quer que você ore em línguas, que é para você andar em qualquer doutrina, em qualquer pensamento, sem você jamais saber de onde vêm os seus pensamentos. Você nem vai imaginar a raiz, a fonte dos seus pensamentos. Então, o processo para estar no erro é eu andar através dos meus pensamentos. Tá? Me acompanhando? Então Jesus está mostrando aqui, já mostrou lá, que é uma, pela aparência, pelo que eu ouço, eu já faço o julgamento sem que venha do meu espírito. Então Jesus falou que nós temos que saber se a doutrina que ele ensinou realmente veio do Pai e se quem agora está nesta condição de ensino está trazendo a mesma coisa que Jesus trouxe, que veio do Pai. Então não é para usar a mente humana. Então veja Atos 17 agora. Já vamos acabar, viu, queridos? Mas é importante isso. Isso aqui é para fechar tudo aquilo que nós estamos falando, certo? Atos 17, para que ninguém fique enganado. Versículos 10 e 11. Veja só aqui. E logo durante a noite, versículo 10, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, tem gente que realmente quer e vai estudar para ver se é. Você não pode engolir qualquer coisa. Você não pode só ouvir, ficar por isso, deixar sua Bíblia e não saber nada. Como que você vai andar com Deus? Se você não estuda, você não deixa o Espírito Santo revelar para você. Como que você sabe se está certo ou errado, em que caminho que você está andando? Você vive que nem cego? Não pode. Tá? Então é isso que ele está falando aqui. Tem pessoas que têm uma mente pronta para receber. Mas tem uns que, em hipótese alguma, tem mente pronta para receber. Recebe e já começa. Pá, pá, pá. Ainda fica comentando, um para um lado ou outro aqui, na minha cara ainda. Existe, eu já cansei de ver. Ficar cutucando, dando indireta. Nem sei se teve na igreja um tipo desse. Na minha igreja, eu digo. Deve em outras. Tem outras, dá o seu dinheirinho e fica tudo bem. Porque aqui não é sociedade para ficar fazendo comentário. Ou você vai estudar a palavra ou aqui você não se encaixa. Porque é o que Jesus está ensinando. Você tem a condição de optar para ouvir Deus. E para não ficar andando na conversa de qualquer pessoa ou através de sua mente, que é crítica. Nós temos que ser críticos a tudo que é do diabo e do mundo. Que é isso que está escrito aqui nas cartas que Paulo diz. É assim que temos que ser críticos ao que é do mundo. E não inocentes. Mas as coisas de Deus nós temos que ser que nem crianças. Absorver, receber, estudar e saber como elas são. E termos um coração, uma mente que quer receber de Deus. Mas, então, como eu disse, tem os que não querem. João 6. Abre lá. Então, João 6, nós vamos encerrar aqui, porque eu poderia ir para muitos lugares ensinando isso. Então, igreja não é lá para ficar escutando balela. Igreja para receber o ensino de como anda no caminho de Deus, como é guiado pelo Espírito Santo, como é a doutrina de Cristo Jesus. Mas, infelizmente, a grande maioria das igrejas já se perderam no que é espiritual e andam no natural. Então, João, capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos de Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram... Porque Jesus veio falar que ele é o Filho de Deus, o pão da vida, a ressurreição, a vida eterna. Bom, olha só a religião que fez. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... Duro este discurso, quem o pode ouvir? Esses nem ouvir querem. É por isso que as pessoas largam a igreja, porque nem ouvir querem. Estão me acompanhando? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? O que eu falo vos escandaliza? Ele sabia que era sobre tudo o que ele disse. Quem será, pois, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. E aqui aí na igreja está cheio. Quem é crente é quem está estudando, quem está andando, quem está recebendo e quem quer. O descrente não quer nada. Só quer tirar uma casquinha de Jesus para ver se conserta o carro, se arruma a casa, se paga as contas e se... Blá, blá, blá, cura a enfermidade. Mas Deus é misericórdia, se der certo, ele faz. Se achar um canal, ele faz. Mas não quer dizer que a doutrina esteja correta. Para o final, para a nossa apresentação diante dele. Está valendo, Deus? Está valendo, irmão? Por isso que nós não podemos brincar com as coisas que Deus diz. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Tá certo? Então, neste ponto aqui, Jesus não foi andar atrás de ninguém para ter adeptos. Aliás, ele não vai. Vocês estão me acompanhando? Se você não souber se entregar a ele, ele não vai atrás de você. Porque é opinião sua. É livre-arbítrio, você faz o que você quer. Você que decide se você vai querer saber a doutrina ou não, se você vai querer andar com ele ou não. Agora, se você estiver orando em línguas, ele vai te ajudar. Ele vai te ensinar. Para você não ser uma pessoa religiosa e perder. Bênção, se perder no caminho. Aí, em 76, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. O filho pródigo, nós podemos colocar aqui agora, antes dele voltar. O que ele fez? Jesus mostrou todo o exemplo e largou. Ele tinha tudo lá, não quis saber lá nada do que Deus era, de como é o reino de Deus, de como andar com ele. Ah, pegou o dinheiro para andar no mundo. Ah, lá que é bom. Mas quando ele se perdeu e que ninguém dava nada, nem a lavagem do porco para ele, porque ele era um judeu, a situação dele ficou preta. Ainda bem que nem a lavagem não deram para ele, porque ele era um judeu. E foi aí que ele se despertou e disse, eu preciso do meu pai, e voltou então para a salvação. Vocês estão acompanhando, queridos? Então é tão sério. As pessoas largam Jesus porque não aguentam o discurso de Jesus. Isso é ainda hoje. Se você entrar numa igreja que não tem esta doutrina e vier com isso e dizer, agora nós vamos parar com tudo o que é departamento dentro dessa igreja aqui, sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo embora. Porque a religião é tão forte, estão tão perdidos, tão sem salvação, tão sem direção, tão sem o Espírito Santo, que eles não vão aguentar. Uma pequena minoria vai aguentar. É sério. Então, nós precisamos fazer um exame de consciência, porque, gente, a nossa vida está indo para o fim, não para o começo desta terra. Que nós vamos ter que embarcar a qualquer hora. Nós não sabemos ainda quando, só o Deus, nosso Pai, sabe quando que vai ser o nosso embarque. Mas vai ter que chegar o dia que nós vamos embarcar. E não tem volta. Vocês estão acompanhando? Então Deus é tão claro, a palavra dele é vida, é luz, é para fazer transformação na nossa vida. E não é mais para nós ficarmos perdendo tanto tempo com tantas bobagens que nós nos entregamos sem necessidade. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Então eu poderia ir agora para Timóteo, mas para não estender, porque acabou o nosso tempo, ele disse que é para estudar a palavra. Sempre eu trago essa passagem aqui, não é? Caberia aqui agora. Temos que estudar a palavra. Todos os ensinos que estão dados aqui, tem que sentar, ligar lá, quieto, não é no carro, gente. É sentar com a Bíblia aberta, fazer anotações, orar em línguas, para isso ir adentrando no seu espírito e fazendo transformações e depois lendo a palavra, adorando a Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com muita alegria, com satisfação. Porque se for com desprezo, não tem bênção nenhuma para a sua vida. E nem para o reino.